Thank goodness symbols like this preserve, else we wouldn't have anything to remember the past by. My grandfather lived through those days, saw the new century come in. That's when folks began to realize that what they'd lived through was gone. Gone forever, and no going back. Except for right here, Reynolds' house. It's the best of both worlds. Old-fashioned, but with all the modern conveniences. All those cupboards are real. Came with the house when it was first built. True antique. It's lovely. Let me show you the upstairs. I tell you, most people don't want these big, lovely old houses. Consider them white elephants. That's why it's a steal at the price. Where else are you going to find bedrooms this size, With closets big enough to be called rooms. Take your time. I love it. Michael, are you sure it's going to mean an hour's train ride every morning for you to the city? If it's what you want. Honey, we both have to want this. If you want to live in the Taj Mahal, that's fine with me. I want you to be happy. I want things to be the way they were. It's going to be fine. Well, as you can see, it's in move-in condition. Last owner's put in new plumbing, new wiring, and a brand new paint job, top to bottom. They certainly did that. They'd left it like it was. Can you imagine painting over this beautiful wood? What are train connections to New York like? Oh, not too bad. Four commuter trains stop here in the morning, five in the evening. Station sells discount tickets for commuters. You can check with them. Oh, I wouldn't bother, ma'am. That's just an old attic up there, dirty, unfinished, without electricity. Owners have come and gone, but for some reason or another, they'd never seem to bother to improve it. Until you decide what to do with it, I wouldn't bother going up there. How's it going? Sickening. I can't imagine anybody doing this. What's the matter? Nothing. You just scared me. Well, it's no wonder. This place is getting the creeps. What are you doing here? Well, I heard a noise and I came. Michael, look what I found. Look at this. This has to be as old as the house. This lace, the skirts. I can't believe it. And then it looks like it's in perfect condition, too, except this little tear right here. That's the only thing. I found an heirloom. It's just lovely. You're lovely. I'm starving. I'm gonna put some coals on the fire. Michael. Glad to see you. Hi. It's been ages. I'll tell you, it may be spring out there, but that wind feels like football weather. God, you look good. How are you? That country must be agreeing with you. Did you order drinks yet? Bloody Mary? Perfect for this weather. So how's the house coming? Oh, it's a lot of work. But it's everything I've ever wanted. And I changed the attic around into my own private little spot. You belong in the sticks, you know? You were never meant for this rat race. I guess I am a country mouse. You know, my favorite memory when I was a child is I went to my grandparents' farm in Ohio. And I just can't even tell you how much I loved it. The smell of baking bread in the morning, and it was cold and crisp, and there were the cows and the horses, and my grandmother would churn her own butter. I'll tell you, you are a romantic kid. You are a throwback to an earlier age. I guess maybe I am. Mm. To your new life in the country. Oh, yes, I know. So, tell me about yourself. No more down in the dumps? You know, this past year, you could have taken the prize for grumpiness. Yes, I know. I've kind of been a pain. Well, that's understandable, given the circumstances. And speaking of circumstances, how is Michael? Michael is fine. Did you ever find out who that girl was? Was it one of the students? I don't know, and I don't want to know. Smart. In his profession, those bright, young, eager things are an occupational hazard. Hey, when am I going to see that new dress you tell me so much about? Did you have it fitted and everything? Yes, and I just got it back today. You can see it when you and Bill come up. Me and Don. Bill was last month. Oh, well, when you and Don come up, you may see the dress. I'll order it for you. How about Sunday? Yeah, I guess so. Maybe I could give up a weekend in Fire Island and spend it in the farm country. Now, that should show you how much I care about you. You get tired of those haystacks and cows, you come spend a few weeks at the beach, okay? Thank you. Lovely. Michael, dance. Oh, honey, wait till halftime. Come dance with me. Honey, you're standing right in front of the set. Who's winning? I'm not. Oh, it is so beautiful out today, Michael. When I was coming back from town, I drove right up Bond Street, found myself in the middle of a street festival. It was right next to the lake. They had booths, there were rides, and there was a little flea market off to the side. And honey, there were people in the lake. They were paddling around on these little boats that you had to paddle with your feet. It's so pretty there. The reception's crummy here. Maybe we could get the cable. Oh, I was thinking that perhaps we could go back there together. Just the two of us, and we could maybe could walk around the lake. I don't know. It's just gorgeous. It wouldn't take that long. You mean now, right this minute? I realize you want to watch the game. I'm sorry, I wasn't thinking, honey. No, I don't care about the game. We can go. You want to go? Let's go. I do care about the game. Now, it's all right. We'll go as soon as the game's over. You sure? Yes, I'm sure. They're now driving down the middle, trying to pass it off. I think the dress is sensational. But it's broken up, and a foul is called. This will be a two-point foul, fouled in the act of shooting. Olganowski puts it up. Pamela, me responda, deixa em paz, não toque nela. Pamela, fale comigo, Pamela. Não ponha as mãos nela, eu já disse, não toque nela. mas agora deixa que se perca na lateral. Mas a bola já está novamente em jogo. E atenção, estamos no final do jogo. Placar final, Yankees 112, Nets 110. E nós... Ei, o que houve com o vestido? Pensei que íamos passear. Eu cochilei. Você cochilou? E tive um sonho esquisito. Eu acho que peguei no sono e acordei com uma dor de cabeça terrível. Eu estava lá no quarto e tudo era tão diferente, tão estranho. Os quadros, os móveis, estátuas e... E tinha alguém aqui embaixo gritando sem parar. Pamela, Pamela... Parecia tão verdadeiro. Foi horrível. Eu preciso lhe contar alguns sonhos que já tive. Mas foi tão estranho. Eu senti como se estivesse no século passado. E você não gostou? O vestido, esta casa... Isso tudo mantém você ligada no século XIX. Você gosta dessas coisas. Não é estranho sonhar isso? Acho que sim. Mas por que, Pamela? Não conheço ninguém que se chame Pamela. Eu não sei. Michael. Fique aqui. Michael? Michael, você está aí? Dê uma olhada. Ah, minha cristaleira. Ah. É a única coisa quebrada. As janelas estão trancadas e a porta também. Acha que é só porque é velho? Não sei como. Um vidro não se quebra só porque é velho. Parece que foi atravessado por alguma coisa. Os estilhaços estão por dentro da cristaleira, por trás das portas. Tome cuidado. Espere, onde é que vai? Limpar isto. Você é louco, rapaz. Retiro tudo que falei sobre o campo. Adorei essa casa. Você não gostaria de morar numa casa dessas, Dom? Eu não moraria nesta casa, é assombrada. Não ria, eu também acho. Você não descobriu o que quebrou aquele vidro? Eu acho que foi alguma variação da temperatura, é só isso. E quem é que sabe? O vidro é tão velho. Talvez tenha sido uma alma penada. Alma penada? Claro. É um espírito que assombra as casas, derruba as coisas do lugar, bate nas paredes e nas coisas. Eu sei o que é. Ou talvez seja alguém querendo voltar para o passado. Sabe que existe uma teoria de que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente? E se a gente descobre como pode ir de um para o outro... Oh, uma coisa que não aguento é essa exploração do ocultismo com reencarnação, meditação, exorcismo. O país está maluco. Tem toda a razão. Eu acho isso fascinante. Beverly, você está confundindo a mente dos seus amigos. Sabe, ler todas essas bobagens publicadas em revistas nestes últimos 10 anos confunde a cabeça de qualquer um. Quero dar um passeio. Boa ideia. Vamos lá, os pratos podem esperar. Está bem, vou pegar o chapéu. Não preciso de chapéu. Comprei especialmente para usar com vestido. Se a mocinha quer o chapéu, Michael, deixa ela usar. Vá, vá buscar o que nós esperamos. Não precisa, podem ir, eu alcanço vocês. Nós vamos para o lago. Tome cuidado no bosque. Obrigada. Por quê? Por não pensar que estou maluca. Jenny, não faça isso comigo. Estou com medo de tocar em você. Por que não continuar como antes? Não, agora vai me escutar. Eu admito que aconteceu. Realmente aconteceu. Brinquei com fogo e me queimei, mas não posso mudar o passado. Portanto, temos que acostumar com isso e viver com isso. Está bem, vamos viver com isso. Mas não estamos falando de brincadeiras, Michael. Falamos de confiança. Você traiu a minha confiança. E agora está tentando recuperar com palavras e não está dando. Estou passando por um mau pedaço tentando aceitar. Não tive nenhum interesse, nenhum amor, nada. Eu juro que nem me lembrava mais dela quando ela ligou para você. Eu não sei nem o nome dela. Pior. Pior, não está vendo? É isso que o sexo significa para você? Você pensa em quem eu sou quando nos amamos? Você não me perdoa, não é? O perdão já foi dado, Michael. É verdade, eu sinto amor por você. Eu amo você como gente e porque acredito na instituição do casamento, eu quero que dê certo. Mas, cada vez que você me toca, não posso deixar de pensar que você está fazendo amor comigo, não porque me ame, mas porque, para você, é só um ato físico. É como uma função que tem que desempenhar, como tomar um banho, correr ou qualquer não outra coisa. Não é verdade. Coisa. Não é verdade. Mas, eu te amo. Eu sei que eu magoei demais. Dizer. Eu sinto muito. Eu terei paciência. Oh, meu Deus. Desculpe. Como foi? Tudo bem. Pediu para você entrar. Sr. Logan, sente-se. Devia ter lhe dito no início que não costumo divulgar nada que me é dito por um paciente. Uhum. Nem mesmo para o marido da paciente. Eu compreendo. Mas pode me dar alguma ideia se isso é grave ou não? Bem, a sua esposa é viva, alegre e, afora suas fantasias, ela me parece uma pessoa absolutamente normal e saudável. Ela contou alguma coisa sobre a minha... nossa vida conjugal? Sim. Acha que isso tem alguma coisa a ver? É possível, mas ainda é muito cedo para dizer. As fantasias dela se centralizam em um homem. Nós vamos observar isso. E agora? O que faço? Ser um bom marido. Compreensível. Tratá-la com amor e afeição. Há muito pouca coisa que não sei sobre esta cidade. A tia Beth me contava longas histórias quando eu era criança. Ela é a cidadã mais velha desta cidade, tem mais de 100 anos e agora não é muito lúcida. Mas costumava ser uma grande contadora de histórias. Eu gostaria de saber se pode me contar alguma coisa sobre a casa que comprei no alto da colina, a casa Reynolds. Oh, esse é um dos nossos lugares mais interessantes. Sabe que um pintor já morou lá, um artista. Realmente, o sótão se parece muito com o ateliê. Oh, sim, sim. Ele era muito talentoso, estudou em Paris e tudo mais. Mas, infelizmente, ele morreu jovem, ainda desconhecido, e só uma de suas pinturas restou. Acha que seria possível ver essa pintura? Ela está aqui mesmo. Vem, eu vou lhe mostrar. Ele se chamava David Reynolds. Casou-se com uma das famílias mais antigas da cidade, os Harrington. A recepção do casamento foi realizada bem no seu jardim. Então, no dia seguinte, quando se preparavam para a viagem de núpcias, um dos cavalos disparou sem nenhum controle e a matou, a noiva. Como ela se chamava? Deixe-me lembrar, eu acho que era Pamela. Segundo contam, ele ficou meio louco depois disso. Dizia que tinha visto sua noiva voltar. Que ele estava na estrada e, de repente, ela apareceu, usando o mesmo vestido com que morrera. Mas antes que ele se aproximasse, ela desapareceu. Pouco depois disso, contam que ele encontrou uma outra mulher. Causou um pouco de escândalo ele se ligar a outra logo depois da morte da esposa. E então o que houve? Bem, este é o pior pedaço. Ele foi morto e é um mistério não desvendado até o dia de hoje. Alguns acham que foi a mulher que ele encontrou porque foi vista abandonando a cena do crime. Outros acharam que foi o sogro dele, um velho ranzinza que culpou o David Reynolds pela morte de sua filha e o desafiou para um duelo. Bom, de qualquer jeito, pouco depois da morte de Pamela, na noite em que a cidade comemorava a passagem do século, ele foi encontrado baleado. Assassinado, disseram. Lá está. Aquela é a pintura. Ela não é linda. Você se parece demais com ela. Você com aquele vestido, mesmo penteado, a mesma pose. Algum problema, querida? Está tão pálida. Está bem, é o mesmo vestido. E daí? Achamos o vestido no sótão, onde o artista morava, eu acho. E o que me diz da mulher? É uma pequena semelhança, mas qualquer menina bonita naquele vestido ficará semelhante. O nome da esposa dele era Pamela. Como explica isso? Não, coincidência. Mas e a história dele ver o fantasma dela na estrada? Isso aconteceu comigo, Michael, e a senhora Bates não poderia nunca saber disso. Você não sabe bem como aconteceu. Histórias como essa passam de boca em boca e em 75 anos deve ter sido distorcida. Então isso quer dizer que estou ficando louca? E no que eu devo acreditar? Que seria algum tipo de reencarnação? Eu acho mais fácil acreditar nas almas penadas de Beverly. Jenny, em frente. Você está criando um homem ideal na sua mente. Um homem que poderia tirar no meu rosto. Vamos falar disso, esclarecer tudo. Está fazendo isso para me punir, não é? Eu sei que mereço. Eu errei, sinto muito. E faria qualquer coisa no mundo para que não tivesse acontecido. E estou tentando. Mas você tem que encarar o fato como ele é. É uma fuga da realidade. Só o fato de nos mudarmos da cidade já foi uma fuga. Foi o início de tudo. Você quer dizer que a minha vontade de mudar da cidade foi coisa de louco também, hã? Então tudo que faço é maluquice. Me dói muito ver isso acontecendo a você. Se deixar essas coincidências tomarem conta da sua cabeça, vai ficar pior. Eu a amo. Quero que fique bem. Será que não percebe isso? Sim, Michael. Michael pensa que eu estou inventando esse homem para castigá-lo pelo que ele me fez, mas não é isso. Isso está acontecendo. Eu não estou inventando. Eu não queria que acontecesse, mas está acontecendo, é real. Você me disse que sempre que põe o vestido acontece. Sim. Então por que ainda não o destruiu? Oh, mas bem, por quê? O que é que tem o vestido? Escute, Jenny. O vestido é o gatilho que o seu subconsciente usa para afastá-la de Michael. Meu sub... Eu sei. Você está querendo me dizer que, na verdade, eu não vejo este homem que eu sei que vejo? Foi exatamente o que eu disse. É uma ilusão que criou. Não é a realidade. Mas me diga... Sabe disso? Me diga, o que é realidade? O que nós sabemos realmente sobre este universo, sobre tempo, o infinito? Alguém descobriu um anel em Júpiter que ninguém sabia que existia. Não seria possível que uma porta tivesse sido aberta para mim, por algum milagre, se você quiser, uma porta para o passado? Portas para o passado não se abrem. Mas os homens já caminham na Lua. Homens de verdade, com botas verdadeiras em máquinas de verdade. É. E antes disso? Não era, era uma ficção científica, era uma fantasia, mas agora é um fato da vida. Então por que não é possível que o que está me acontecendo não possa ser um dia um fato da vida também? Isto é, como é que pode afirmar e ser tão... realista? Então, por que não o destrói? Não é realidade, Jamie, e sabe disso. Você se parece demais com ela. Você com aquele vestido, com o mesmo penteado, mesma pose. Eu fico se não me assustar. Você não é Pamela? Não. Quem é você? Meu nome é Jenny. Jenny Logan. Jenny. Esse vestido, onde conseguiu? Foi um presente. Foi você que eu vi as outras vezes, na estrada, no lago? Foi. Pensei que era um fantasma. Fantasma de Pamela. Pensava que eu estava louco, e eu pensei também. Me desculpe. Sinto muito não ser Pamela. Perdoe-me. Não estou sendo educado. Quer alguma coisa? Vamos entrar na casa? Fiz um estrago. Você fez isto? Na noite seguinte à morte de Pamela. Não me controlei e quebrei isso. Eu estava revoltado. Com Deus, eu acho, por ela ter morrido. Não adiantou. Desde aquele primeiro dia que vi você na estrada, Tenho vivido uma espécie de transe. Pensei que Pamela tinha dado um jeito de voltar para mim. Em qualquer forma, sobrenatural. Portanto, não posso estar muito contente em ver que estava errado. Tenho que me desculpar. Me conheceu numa fase difícil. Não há nada que se desculpar. Você não me pediu que viesse. Eu só vim porque... Bem, eu só vim porque quis. Estou contente que tenha vindo. Eu também. David, quem são? Detetives. Contratados pelo pai de minha mulher. O homem é louco. Pensa que eu matei Pamela por causa da herança e contratou detetives. Já tentei convencê-lo que amava sua filha e que pode ficar com a herança. Mas ele é teimoso. Não descansará enquanto não me punir. Está muito pálida? Está se sentindo bem? Não me sinto bem. É melhor eu ir. Quer alguma coisa? Não, eu tenho. Levo você para casa. Não, por favor, eu. Desculpe. Eu não posso explicar agora, mas eu tenho que ir sozinha. Por favor. Espere um pouco. Há muito tempo que eu não tenho um dia tão bom como hoje. E você é a causa principal. Por favor, não me siga. Não seguirei. Bom dia. Bom dia. Então voltou mesmo. Parece que fez um amigo. Ele é lindo. Como se chama? Velho Napoleão. É o bom velho Napoleão. Ei. Posso ver o esboço? Claro. É lindo. É. Lindo. Achei que já ficou sozinho tempo demais. Por isso eu vim visitá-lo. Espero não estar interrompendo. Vir aqui é loucura, Elizabeth. Sabe o que seu pai pensa de mim? Olá. Sou Elizabeth Hubbard e este é meu amigo Edward. Desculpem. Queria apresentar-lhes Jenny Logan. Isso é uma bobagem, Elizabeth. Seu pai tem detetives espalhados por aqui. Tenho certeza que estará no relatório deles hoje. Se o caso é esse, o mal já está feito. Vamos passar uma tarde agradável. Como sempre fizemos. Venha, Edward. Trouxemos o lanche. Espero que não se incomode. Compramos no Bradley's. Precisa conhecer lá, senhorita Logan. Frango frito, presunto em fatias, um ótimo queijo, tem bolo e duas garrafas bem geladas de vinho. Tenho certeza que dá para quatro. Fingimos não gostar do verão, mas na verdade é nele que prosperamos. Estou certa que gostou de sair de Nova York, senhorita Logan, mas eu tenho saudade de lá. Tenciona voltar logo? Eu ainda não me decidi. Eu costumava ser o modelo preferido de David, senhorita Logan. Isto é, antes de minha irmãzinha se formar na escola e voltar para agarrá-lo bem debaixo do meu nariz. Elizabeth, por favor. Desculpe. Não devemos falar mal dos mortos, não é? Ela é muito bonita. É, sim. E gosta muito de você. Pobrezinha. Ela pensa que havia mais entre nós do que na verdade havia. Ela está com ciúme de você. E tem razão de estar. Eu preciso ir. Vai voltar amanhã? Vai usar esse vestido? Quero pintar você. Vou levá-la para casa. Ah, não, eu vou bem. Não quero que ande sozinha por aí. Por favor, não pode. Meu marido não entenderia. Então, a senhora Logan? Sim. Por que veio aqui? Por que me fez acreditar que era solteira? Será que pode imaginar o que me fez se parecendo tanto com Pamela? Não. Não é só porque se parece com Pamela. Que Deus me perdoe. Você me faz esquecê-la. Você tem alguma coisa mágica. Só a conheço há dois dias. Não sei quase nada sobre você, mas sinto como se a conhecesse há anos. Como se a amasse há anos. Que esqueceu depressa o pequeno pesar que deveria se esperar de um homem como você. Mas o que está feito, está feito. Responderei ao Criador por mais este erro. Mas ainda posso fazer alguma coisa. Eu sei que anda cortejando minha filha Elizabeth. Mas eu previno, Reynolds, até que a máquina da justiça dê um fim à sua perversão, fique longe de mim e dos meus, ou que Deus seja minha testemunha. Eu mato você. Não. você. O que está fazendo? O vidro da cristaleira. Pensei em recuperá-lo, é tão antigo. Você beijou o vidro? Que coisa mais estranha. Teve outra alucinação relacionada com esse vidro? Diga para que eu possa ajudá-la. Me ajudar? Está tentando me convencer que estou louca, e não estou. É verdade tudo que a senhora Bates me contou. Eu voltei, eu conheci o homem que morava aqui, David Reynolds, e falei com ele. Ele é uma ilusão. Você o imaginou na sua cabecinha romântica. Não. Querida, não posso competir com um cavaleiro andante, sou um cara comum. Um cara comum, eu sei, uma pessoa normal. Que não quer nem pensar na possibilidade de que o que acontece comigo é real, porque não acontece com você. Mas você pode sair e ir para a cama com alguém que nem sabe como se chama, porque essa é a sua realidade, certo? Jenny. Jenny. Jenny. Acho que devíamos sair por uns tempos. Eu também ando cansado. Precisamos de férias. Não quero ir a lugar nenhum com você. Ótimo, está zangada comigo porque não participo das suas fantasias. Ouça, eu só não quero férias. Está bem. Então... por que não vai a Fire Island? Beverly gostaria de recebê-la. Não se importaria se fosse só? Acho que o importante é você sair daqui. Me desculpe, Michael. Eu sinto muito sobre tudo isto. Por favor, me desculpe. É melhor tirar esse vestido. Vem, eu ajudo. O que foi? que seca depressa. Pode deixar. Você pode se resfriar. Não, por favor. Sabe, você está linda. Mesmo molhada. Eu mesma vou tirar. Vou preparar uma bebida para esquentar. O dia todo você esteve estranha. Está preocupada com seu marido? Não, não é meu marido. Quem então? É o Sr. Harrington. Ele odeia, odeia mesmo e pode prejudicar. Não se preocupe. Ele não é tão perigoso como parece. Não é dado a violências. Temos tão pouco tempo. Temos um mundo de tempo à nossa frente. E sobre o duelo, senhora Bates? Há mais alguma coisa que possa me contar? Não, eu acho que não. Não sabemos nem mesmo se aconteceu. É só uma história que foi contada durante anos. Alguns dizem que ele morreu no duelo e outros dizem que foi a mulher que estava com ele que desapareceu logo depois do crime e nunca mais foi vista ou se soube dela. Mas aconteceu na noite de comemoração da passagem do século. É, logo após o baile e deve ter sido por volta da meia-noite. Oh, e por falar nisso, nós temos as pistolas de duelo do Sr. Harrington no anexo de peças antigas. Se quiser ver, é virando o corredor, o velho John lhe mostra. Obrigada. Belas relíquias, não acha? Não sei como podiam confiar nessas peças tão antigas. Afinal de contas, na passagem do século, as armas já estavam bem aperfeiçoadas. São as verdadeiras armas com que duelaram? Bom, dizem que são. Só sabemos que vieram da mansão dos Harrington, onde costumavam ficar num canto da sala de jogos, perto da lareira. Mas eu duvido da história toda. Por quê? Por quê? Ora, minha cara senhora, se eu quisesse matar alguém, não ia confiar a minha sorte numa arma do século XVIII. Essas pistolas não são de confiança. O que está querendo dizer? Não entende muito de armas, não é? Eu vou lhe mostrar. É, olhe, nestas duas armas, a mira é móvel. É, se esta peça estiver fora um milímetro, para a direita ou para a esquerda, a pessoa erra o alvo por vários metros. Que feio. Não consigo nem olhar para armas. Senhora Bates, na semana passada me falou sobre sua tia. Disse que ela já está muito velha, confusa. Mas eu gostaria de saber se ela pode me contar mais. A tia Betty? Uhum. Na verdade, não é minha tia. Seu nome verdadeiro é Betty Wilkins. Mas ela se dedicou tanto em ajudar as pessoas desta cidade que todos a chamam de tia Betty. Acha que eu poderia falar com ela sobre a história de Raymond? Bem, ela está muito senil e eu acho que não vai adiantar muito. Oh, está bem, vamos tentar. Querida, eu trouxe uma visita. Esta é a senhora Logan. Eu falei de você para ela e então ela quis conhecê-la. Ela também se interessa pela história de nossa cidade. Sim, e tenho muito prazer em conhecê-la. Ela está interessada na história de Reynolds, de como sua esposa morreu e de como ele dizia que seu fantasma tinha voltado. E depois como foi morto e até hoje ninguém sabe quem foi. Por favor, tente se lembrar. A história de David Reynolds, lembra-se dessa história? Eu sinto muito. Desculpe, senhora Bates, mas tem que sair. Ela fica assim quando fica nervosa. Meu Deus, é lindo. Muito lindo. É feito à mão. Achei que podia usar com seu vestido branco. Eu vou usar sempre. Sempre. Lembra-se quando fomos acampar em Big Sur? Chuva, chuva todos os dias. Roupas molhadas, sacos de dormir molhados. A linha estava tão molhada que tivemos que gastar meia garrafa de conhaque para acender o fogo. Na época, pareceu uma desgraça. Agora eu não trocaria essas lembranças por nada. Penso muito naqueles dias. Éramos felizes. Quer mais vinho? Não, obrigada. Ele também fuma cachimbo, não? Michael, fazendo isso, você não está ajudando em nada. E que tal me ajudar para variar? Eu não sou de pedra. Sabe há quanto tempo não fazemos amor? Há quanto tempo não me deixa tocá-la? Você não se interessa por mim, pelo que eu sinto ou por nós. A única coisa que interessa é esse seu cara do sonho. Jenny! Oh. Jenny! Jenny, vamos, abra essa porta. Jenny, quer abrir essa porta? Jenny, por favor, abra essa porta para mim. Eu sinto muito que não acredite em mim, Michael. Me desculpe se eu deixo infeliz, mas acho que tem que ser desse jeito por enquanto. Vou dormir no sótão. Consigo imaginar um céu que não tenha árvores, campos, E mares como aqui na Terra. Quando estou realmente integrado em um ato criativo, sinto que faço parte de uma coisa muito maior do que eu. Que eu estou expressando uma força criadora imortal a que chamamos Deus. E sinto o mesmo quando faço amor com você. Acho que é isso que significa a frase: faça com que seus atos glorifiquem a Deus. Quando se age criativamente com amor, a gente expressa parte dessa força imortal. Trabalhei numa tela que me dá essa sensação. Precisa de uns retoques. Mas eu quero que você veja. Deixaria seu marido. Viria viver comigo. Eu sei que é precipitado, mas sinto que você é como eu. Venha comigo, nós vamos a Paris, Amsterdã. Por favor. Preciso de você. Mais do que ele. Você não o ama? Não. Já o amei uma vez. David, eu vou com você. Vou aonde quiser. Mas agora, esta noite. David? David? Onde você estava? Estava trabalhando? Você abusa da sorte vindo aqui, Elizabeth. O que é, David? Você nunca esteve assim tão distante de mim. Será que você não entende mesmo a situação em que estou com seu pai? Eu só entendo que estou te amando. Que sempre estive e sempre estarei. Olá. Interrompi outra vez. Precisa me dizer quando tem visitas e eu não apareço. Elizabeth, para seu próprio bem e por mim, insisto que se vá. Espere lá fora, Elizabeth. Papai, por favor. Eu disse para esperar lá fora. Eu o preveni, Reynolds. Mas parece que só há uma linguagem que um homem como você entende. Thank you. Amanhã à noite, esta cidade vai comemorar a entrada de um novo século. Para mim, moço, vai ser uma dupla comemoração, porque amanhã à noite vou matá-lo. Sr. Harrington, eu lhe imploro. Não, não, escute, Reynolds. Amanhã à noite, após o baile, minhas armas e eu estaremos a seu dispor. E se ainda restar uma sombra de honra em você, eu espero vê-lo lá. David, por favor, vamos embora hoje. Eu vou para onde você quiser. O oceano não irá detê-lo, Jenny. David! É sem sentido, mas se ele quer duelar comigo, nenhuma força na Terra irá detê-lo. Oh, Deus! Oi. Oi. Michael, eu queria ir a Fire Island amanhã de novo, pode ser? Está bem. Eu vou sentir saudades. Vou ficar preocupado. Não se preocupe, eu estarei bem. Pode deixar. O que está vendo? Por favor, eu não quero magoá-lo. Conte, não interessa se vai magoar. Eu tenho o direito de saber. Estou apaixonada por David Reynolds. E ele também por mim. Querida, ele não é real. Oh, é sim. Ele é sim. Eu faço parte da vida dele. Ele me pediu que fosse viajar com ele para Paris. Ele será morto se eu não puder impedir. Eu voltei. Eu vi tudo começar e sei o que vai acontecer. Vai haver um duelo entre David e o Sr. Harrington, que é o pai de Pamela. E a menos que eu descubra um jeito de impedir, o Sr. Harrington vai matá-lo. Você não acredita em nada do que eu disse? Acredito que você acredita. Eu pertenço àquilo. Eu não quero mais viver nesta época. Eu me sinto bem lá. Por tudo, por ele, pelo que o mundo era então e pelo tipo de vida que eu poderia ter com ele. Quero filhos dele. Eu quero envelhecer com ele. Você não pode ir com ele. Você não pode salvá-lo. Ele já está morto. Mas será que ele não poderia sobreviver se o passado está acontecendo agora? Será que eu não poderia mudar o que vai acontecer? Amo você. Não quero que me abandone. Eu sei que me ama, eu sei. E me perdoe se eu faço passar por isto. Eu não compreendo. Mas se tem que acontecer comigo, tem que acontecer com você também. Não está vendo? Mas como é que eu vou saber o que acontecerá com você se for com ele? Se você desaparecer e eu nunca mais puder vê-la? Oh, eu descobrirei um jeito. Eu prometo que darei um jeito de fazer chegar a você para que você saiba. É possível quebrar as barreiras do tempo e do espaço. Eu sei disso agora, Michael. David fez isso na noite em que quebrou a cristaleira. Mas eu sou de lá e sou dele. E se não der um jeito de salvar a vida dele e viver com ele? Então eu acho também que não quero mais viver. Por que o senhor esperou tanto para me ligar? Não gostei nada dessa conversa de não continuar vivendo se ele morrer. Não quero assustá-lo, senhor Logan, mas a mente humana é capaz de desejar a autodestruição. O que quer dizer com isso? Isso quer dizer que ela deve ser internada para evitar que ela faça alguma bobagem. Sabe onde ela está? Ela me deixou na estação e seguiu para Fire Island. Bem, eu quero que a encontre. Fique com ela e não a deixe sozinha. E quando a encontrar, ligue-me imediatamente. Tome, David, um brinde. Ao novo século. Obrigado. Você, por acaso, viu Jenny Logan? Não, nem Elizabeth ou o pai dela. Papai! Papai! Papai, me ajude a descer a mala do sótão, já estamos atrasados. Está bem, está bem. Como vai, Elizabeth, querida? Charlie, está tão elegante, querida. David, estou preocupada. Vamos sair agora. Não tem nada com o que se preocupar. Olhe só para ele. Não parece tão assustador. Nem traz o brilho das armas. Eu acho que foi só uma explosão de gênio. Não. Ele quer mesmo matá-lo. E como é que você pode saber? David, eu sei. Dança comigo. Pede-me essa dança, Elizabeth. Elizabeth. Pare de se preocupar. Vamos nos divertir. Que ele morreu no duelo. Outros que foi a mulher que estava com ele. Eu tenho que sair. O quê? Eu tenho que sair. Por quê? Não pode ficar. Não quero que se afaste mais de mim. Vamos embora juntos. É claro que iremos, mas preciso sair agora. É só um pouquinho. O quê? Não, por favor, deixe-me ir. Por favor. Quando vai voltar? Logo, logo. Esta noite eu prometo. Alô? Senhora Logan, tentei encontrá-lo o dia todo. Senhora Bates, desculpe, mas não tenho tempo agora. Precisa vir logo à casa de tia Betty. O médico está com ela e parece que ela não passa desta noite. E ela me mostrou uma coisa que é chocante. O que é? Eu não posso dizer pelo telefone. Tem que vir para cá agora. É sobre o assassinato de David Reynolds. Eu irei já. Estava ao lado dela. Ela me pediu que procurasse e insistiu que você viesse. Eu nem imaginava. Por todos esses anos, ela manteve sua identidade em segredo. Tia Betty. Elizabeth? Você, Elizabeth Harrington? Sim. Sim, é verdade. Depois da morte de David, eu deixei a casa de meu pai. Viajei por muitos e muitos anos. Só voltei depois que meu pai morreu. Mas não como Harrington. Nunca mais como Harrington. Eu não poderia voltar àquela vida. Ou àquela casa com as lembranças do que fiz. O que quer dizer? Foi eu quem matou David Reynolds. Depois que você saiu do baile, procurei por David. Eu precisava lhe dizer o que sentia. Eu podia. podia esperar o desprezo dele, mas nunca sua crueldade. Quero que fique longe de mim, Elizabeth. Sua insistência é inútil e só vai servir para deixar seu pai mais irracional do que ele já é. Por favor, entenda de uma vez por todas que o que sente por mim não é correspondido. Nunca houve nada entre nós, não há agora e nunca haverá. Mesmo que não estivesse amando Jenny Logan, eu não ia querer você. Eu o odiei. Eu o odiei e quis que ele fosse morto. Eu sabia do duelo. Cheguei a levar uma arma para evitá-lo. Mas naquele instante não me interessei mais em evitá-lo. Eu me escondi atrás de uma árvore e vi quando caminharam os 10 passos. Não havia chance para David sobreviver. Porque se meu pai errasse, eu não erraria. Onde, Elizabeth? Onde duelaram? Numa clareira, atrás da orquestra. A que horas aconteceu o duelo? Pouco antes da meia-noite. Michael, não tenho tempo de conversar, estou com pressa. Eu sei que está. Acabo de chegar de Fire Island. David vai morrer se eu não for ajudá-lo. Você é ótima. Muito bem. Por favor, Michael, por favor. Você me enganou com essa história de loucura. Cheguei até a acreditar que ia se vestindo para levar seu passado. Enquanto isso, você se divertia com outro cara. Seja bem-vindo ao clube, meu bem. Ei! Me dá esse vestido! Eu vou queimá-lo! Arromba essa porta! Jenny, disse brincadeira. Jenny. Jimmy. Da vida, disse o Senhor. Aquele que acreditar em mim, após a morte, sobreviverá. E aquele que viver e acreditar em mim, nunca morrerá. Eu sei que meu dia chegará e que ele estará nesse dia comigo. Embora este corpo seja destruído, a luz que vem de Deus, eu mesmo a verei e minha vida continuará no reino de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me levará a verdes pastagens e me conduzirá a águas claras. Sr. Logan? Sim? Desculpe incomodá-lo, mas o que quer fazer com essas telas? Que telas? Essas telas que achei atrás dessa parede aqui. Parece que já estavam aí há muito tempo. São bem velhas. Velhas e empoeiradas. Vou pegar uma caixa. Jeito de chegar a você, para que você saiba. Eu usarei sempre, sempre. David me pediu que fosse a Paris com ele. Eu quero ter filhos dele. Quero envelhecer com ele. Eu o amo. É possível quebrar as barreiras do tempo e do espaço. É possível.